Olá, pessoal! Está na hora do curso de japonês da NHK World Rádio Japão. Com vocês, Wilson Muraki. Irimuse Tozuka, vamos continuar aprendendo japonês de um jeito divertido. Esta é a lição 33, e a expressão de hoje é... Anna-san ni agemasu. Vou dá-la para você, Ana. Ou, literalmente, vou dar para Ana. A protagonista das nossas histórias é a Ana, uma estudante da Tailândia que está no Japão. A Ana está visitando a cidade de Shizuoka com a sua amiga Sakura. Hoje a Sakura está em uma cerimônia de casamento de uma amiga. Por isso a Ana foi a um festival universitário com o primo da Sakura, o Kenta. Os dois estão apreciando uma exposição do clube de fotografia a que o Kenta pertence. Agora vamos ouvir o diálogo da lição 33. A expressão de hoje é... Anna-san ni agemasu. Vou dá-la para você, Ana. Ou, literalmente, vou dar para Ana. Kore wa boku ga Fujisan de totta shashin desu. Ah, watashi da! Odoroita? Ato de Anna-san ni agemasu. Shashin wo kureru desu ka? Ureshii desu. Agora vamos estudar o diálogo. O Kenta levou a Ana a uma exposição no clube de fotografia. Esta é uma foto que eu tirei no Monte Fuji. Kore é isto ou este, esta. Wa é uma partícula que indica o tópico. Boku é eu. É um modo casual de um homem se referir a si mesmo. Na é uma partícula que indica o sujeito. Fuji-san é Monte Fuji. De é uma partícula que indica lugar. Totta é a forma ta do verbo torimasu, tirar uma foto. A forma ta expressa passado, incluindo no pretérito perfeito. Shashin é foto. Des encerra uma sentença de modo polido. Boku ga Fuji-san de totta. Eu tirei no Monte Fuji. Modifica o substantivo shashin, foto, não é? É isso mesmo. Palavras, expressões e mesmo sentenças longas que modificam substantivos são colocadas antes dos substantivos. Os verbos nessas sentenças ou expressões precisam estar na forma casual, como... totta. Portanto, a forma casual é a forma do dicionário ou a forma ta. Então, como se diz livro que eu li? Livro é... hon. Que eu li é... watashi ga yonda. Portanto, livro que eu li se diz... watashi ga yonda hon. Entendi. Watashi ga yonda hon. Vamos voltar ao diálogo. A Ana disse... a, watashi da. A, essa sou eu. A. É uma interjeição que expressa surpresa. Watashi. É eu. Da. É uma expressão que encerra uma sentença de modo casual. A foto em que a Ana aparece está na exposição, não é? É isso mesmo. O Kenta tirou uma foto quando eles foram a um lugar de onde se tinha uma bela vista do Monte Fuji no outro dia. E o Kenta diz para Ana... Odoroita? Você se surpreendeu? Odoroita. É a forma ta do verbo... odorokimasu. Surpreender-se. Dizendo-se isso com entonação ascendente, faça uma pergunta. De modo polido, podemos dizer: Odorokimashita ka? Ato de Anna-san ni agemasu. Depois eu vou dá-la para você, Ana. Ou literalmente, depois vou dar para Ana. Ato de é depois. Anna-san é Ana. Ni indica quem recebe uma ação. Agemasu é dar. Em japonês, não é comum dizer você ou anata para se referir diretamente à pessoa com quem se fala. Em muitos casos, isso seria pouco polido. Por isso, deve-se usar o nome da pessoa com quem se fala. Eu vou tomar cuidado. Vou dá-la para você, Ana. É a nossa expressão de hoje. Vamos praticar. Anna-san ni agemasu. A Ana se surpreendeu e disse... Shashin o kureru desu ka? Você vai dar a foto para mim? Shashin é foto. Neste caso, a foto que os dois estão vendo. O é uma partícula que indica o objeto de uma ação. Kureru é a forma do dicionário de kuremasu, dar. Desu ka? É uma expressão usada quando buscamos explicação ou confirmação. E a Ana continua dizendo: ureshii desu. Fico feliz, ou literalmente, estou feliz. Ureshii é um adjetivo e significa feliz. Des encerra uma sentença de modo polido. Agora vamos para o quadro Professora Pode Explicar, em que a professora Akane Tokunaga nos fala de um tema específico de cada lição. Hoje aprendemos dois verbos que significam dar, agemasu e kuremasu. Isso é algo peculiar da língua japonesa, não é? As duas palavras possuem o mesmo significado, mas eu acho difícil usá-las corretamente. Ah, vamos pedir que a professora nos ensine. E a professora diz: em japonês, verbos diferentes são usados dependendo da perspectiva de quem fala, se é a de quem dá ou a de quem recebe. Como o Kenta no diálogo, quando quem fala dá algo para quem escuta, quem fala usa agemasu, dar. Geralmente também se usa agemasu quando alguém dá algo para outros. Mas tenha cuidado, agemasu tem a conotação de fazer um favor a outros. Portanto, seria pouco polido usar essa palavra quando se dá algo a um superior. Nesse caso, deve-se usar sashiagemasu, uma expressão que indica respeito à pessoa que recebe. Por outro lado, se alguém der algo para você, você usa kuremasu. Portanto, quando o Kenta dá uma foto a Ana usa o verbo kuremasu, sendo o sujeito da sentença o Kenta. Você também usa kuremasu quando alguém dá algo para uma pessoa próxima a você, como familiares. As pessoas que pertencem ao seu círculo de intimidade são chamadas de uchi. A distinção entre uchi, pessoas próximas ou pessoas que pertencem ao seu círculo de intimidade, e soto, pessoas distantes ou pessoas que estão fora do seu círculo de intimidade, é importante para falar japonês de maneira apropriada. Palavras honoríficas não são usadas quando falamos de pessoas que pertencem ao nosso círculo íntimo ou uchi. Esse foi o quadro. Professora, pode explicar? Agora vamos para o quadro Onomatopeia do Dia, em que aprendemos palavras e expressões japonesas que representam sons, ruídos e comportamentos. Ouça a próxima expressão com atenção. Nico Nico. Eu conheço essa expressão. Nós sorrimos de modo Nico Nico. Muito bem. Nico Nico indica que alguém sorri de maneira feliz e silenciosa. Existe outra expressão parecida. Nia Nia. Indica que alguém sorri de maneira discreta. Essa expressão não tem conotação positiva. Ela pode se referir, por exemplo, a um homem sorrindo de maneira desajeitada para uma mulher bonita. Esse foi o quadro Onomatopeia do Dia. Antes do fim desta lição, vamos ver o que chamou a atenção da Ana hoje. Este é o caderninho da Ana. No festival universitário, alguns estudantes estavam vendendo comida em barraquinhas. Eu comi yakisoba, um tipo de macarrão frito. Aqui no Japão, dizem que o outono é a estação das artes, dos esportes e do bom apetite. Que ótima estação! Este é o fim da lição 33. A expressão de hoje foi Anna-san ni agemasu. Vou dá-la para você, Ana. Ou, literalmente, vou dar para a Ana. Na próxima lição, a Ana vai experimentar frutos do mar de Shizuoka. Até lá!